Olá, olá, internet. Está no ar o episódio piloto pós-pizza. É um programa que é uma iniciativa de amigos de ensino médio que mais tarde foram separados na graduação e resolveram criar um novo espaço para poder exercitar junto. Apresentemos então os participantes cantando, é claro. Let it go, let it go. Can't hold back anymore. Aqui é o Marcelo de Souza, diretamente da capital mineira. Estou aqui estudando engenharia civil, não sei porquê. E eu só tenho certeza de uma coisa: se é pra ter um golpe militar no Brasil, que seja com o maior militar de todos, o cabo USB. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Olá, meu nome é Lucas. Eu tô fazendo autoescola. Eu tô esperando, né, começar a abrir a matrícula pro segundo semestre da UFMG. Vou fazer engenharia aeroespacial, muito interessante. Eu, em Belo Horizonte, obviamente, mas hoje eu moro em Ouro Preto, a antiga capital. O que eu faço da vida é isso mesmo que eu falei. E eu prefiro muito mais o MSN antigo do que o novo trio de ataque do Barcelona. Nós tem carro, nós tem moto, dinheiro e muita mulher, de boxe aí, carai. Meu nome é Matheus Martins, também conhecido como Akamari, tô morando em Rio Pomba, Minas Gerais, e estou cursando o curso de Ciência da Computação. E é isso aí que eu faço da vida, e eu nunca usei o Orkut, então eu vou falar muito pouco nesse episódio. Eu tava com meus mano lá na minha quebrada, chegou o Vanderlei e veio da ideia errada. Ele virou pra mim e fez a proposição, hoje é de traveco com esquete de montão. Eu sou o Bim, na verdade esse não é meu nome, mas foda-se mesmo. E eu tô aqui nessa tal de São Paulo, rapaz, não sei o que eu vim fazer nessa cidade. Outra estreia só fumaça, credo. Fazendo um direito aqui, né, na USP, aprendendo a dar gorro nos outros, que um dia eu dou um gorro da hora, fico rico. E o tema, cara, eu não sei qual que é o tema até agora. Zezinho, gasolina. Olá, meu nome é Guilherme Costa Buquerque, eu tô fazendo engenharia mecânica na UFV, e eu não tenho uma piadinha sobre o tema. Hoje eu acordei e senti a falta de você. Bom dia, meu bebê. Foi bonito, foi. E meu nome é Luiz Gustavo, pode me chamar de Kel, de LG. Eu tô morando em Caruaru, a famosa capital da Grécia, faço medicina no FPE. E a piada da vez é a minha vida. É pau, é pedra. Olá, garotos. Sou Kel Mar. Vim do interior de Minas, onde ainda não adoramos o pato gigante da Fiesp. Estudo ciências sensuais na Universidade Federal de São Paulo. E espero que entenda que foi o Orkut até o fim do podcast. É a fábrica de bico, arsenal de fuzil novo. Se tu não acredita, perda poder de força. Olá, olá, podosfera. Meu nome é Matheus Mota, estudante de comunicação social e jornalismo, UFV. Eu faço da vida, é isso mesmo. E tô tentando fundar esse podcast aí. Não sei se vai pra frente, eu acho que acaba nesse episódio mesmo. Mas a piadinha da minha vida é que eu fui banido do Orkut. Só que eu sou tão inteligente que eu não criei um blog e virei o Cid do Não Salvo. Uma fatia de informação e opinião sobre tudo aquilo que você mais gosta. Está no ar, Pode Pizza. Não sei apresentar o podcast, mas vamos começar essa joça então. Para introduzir o tema, acho que todo mundo aqui já teve o Orkut. Não. Não? Quem não teve o Orkut aqui então? Eu. Quê? A Camara também não teve? Não. Ó, dessa eu não sabia. Pô, mas, tipo assim, eu acho que o MSN veio antes do Orkut. Cara, Orkut tipo assim, sabe o que veio antes do MSN? ICQ. E sabe o que veio antes? Pau no do cu do ICQ. Sabe que... Não. Um momento. Agora é o momento de botar a... Botar a verdade. Os pingos do ICQ vem a roda. O golpe da Microsoft. ICQ tava... Foi assim, o melhor programa pra conversar, cara. Foi assim, tava à frente do seu tempo. Aí que a Microsoft fez? Começou a mandar o MSN junto com o Windows. O que aconteceu? A galera era, tinha preguiça. Tinha, assim, a internet era fodida ainda. O que você vai fazer? Você vai baixar o ICQ ou vai usar um programa chave no seu computador? Eu tenho duas perguntas para o réu. Eu tenho duas perguntas para o réu. Pode falar, garotinho. No MSN tem como você tremer a tela da outra pessoa? Tem. No MSN tem. Tem como mandar o link de peido no ICQ? Tem como mandar o link de cartão vermelho? Sabe o que podia fazer muito antes no ICQ? Ter uma interface decente. Porque o primeiro MSN era uma vergonha, cara. De verdade, era muito feio. Como você tem coragem de falar da interface do MSN sendo que tinha todas aquelas letras estilizadas? Que tinha o alfabeto inteiro. Você entrou no MSN em que ano? 2009, né? Não sei. Tipo assim, MSN começou em, sei lá, 99 por aí. Isso aqui começou em 96. De julho e brilhava, cara. Isso aqui já brilhava. Isso aqui é de 96, né? Isso aqui é amor, cara. Então, quando é que vocês entraram no... Descobri o tema, velho. Quem teve o tema? A sigla do ICQ é muito mais feia. Eu não lembro exatamente quando eu entrei no Orkut, mas foi tipo, a primeira coisa que eu fiz depois de colocar na internet. Não, foi a segunda. A primeira foi entrar no Iguinho, do UOL. Nossa, Iguinho. Nossa, velho. Tamaguchi do Iguinho, você lembra, velho? Jogos. Tamaguchi, Iguinho. Isso, nessa aí eu já tava nos chats do UOL. Mas eu só lembro de assistir o SBT, velho. Cara, o Orkut, velho, eu tinha um Orkut antes de ter internet, cara. Eu só fui ter internet por causa do Orkut, cara. Você não tá entendendo. Muitas pessoas tiveram Orkut antes da internet. Eu tava na casa da minha prima, aí ela foi criar um Orkut que era pra mim e pro meu irmão. Aí ela foi adicionando, depois que criou o Orkut, ela foi adicionando, tipo assim, todo mundo da minha família e ficou por isso, tipo assim, por um bom tempo que eu não sabia a senha. Aí, tipo, uns 2, 3 anos depois, voltou a mexer, aí ficava na mini fazenda, tipo. A gente tem uma herança maldita do Orkut, que é perfil de cachorro, né? Perfil de casal. Minha outra prima me cria até hoje no Facebook também essas porras de perfil de. E marca, tipo assim, olha que foto linda desse cachorro. Agenor, que é o nome do cachorro dela. Meu primeiro avatar no Orkut, como. Lógico de se esperar, era o Batman. Certeza, né? Não, eu abri o Google Images e digitei Batman. Aí fechou a primeira foto lá, mais. É, a primeira foto. Aí veio uma foto de uma freira. Era o logotipo. Aposto que era do Batman do Tim Burton, hein? Era do Joe Schumacher. Batman Robin. Schumacher não, cara. George Clooney. Ah, tá. Mas enfim. E pra quem? Pra essa geração. Nossa, é estranho gente de 18 anos falar pra essa geração nova, né? Mas enfim. É. Não, pera aí rapidinho. A galera, tipo assim, que tem mais de 20 anos, tem problema que se espirraram e tão falando, né, velho? Os moleques de 18 anos achando que são velhos na internet, né? Mas. Eu tenho 17, licença. Cara, considerando que o crescimento, a passagem de tempo na internet é diferente da passagem de tempo real, né? Uma teoria da relatividade aqui. Né? Exatamente. Um dos exemplos disso é a passagem do tempo, a transição de memes aí. Você percebe que de Léo Stronda foi pra Kleber Bambam e ninguém percebeu nada. Era a mesma coisa. Pra quem não conhecia, o que a gente tem de Facebook hoje, no sentido de, é óbvio que você tem um Facebook... Era o que era pra ter no Orkut, assim. Se você não tinha Orkut, você não era legal. Na época do Orkut, eu achava que a comunidade era só pra mostrar pras outras pessoas o que você curte, não pra interagir com pessoas da comunidade. Eu também. Aí eu ficava seguindo a comunidade. Pera, você tá falando isso porque você não conheceu a comunidade banheiro de estádio, né, velho? Não. Essa era pra interagir de verdade com a galera, velho. Na moral... Cara, tinha banheiro de estádio e tinha uma que era pra caminhoneiro. Que era tipo, sei lá, chuveirão dos caminhoneiros, sabe? Tinha umas coisas assim, velho. Peraí, é não queima a pauta das comunidades ainda não, calma aí. Não, velho, as comunidades que eu conhecia eram só... É só pra ser escroto mesmo pra começar, velho. Depois a gente as conta. As comunidades, a mais famosa que tinha era Eu Odeio Segunda-feira. Tipo assim, ela estourou o número de membros durante todo o período do Orkut, velho. Cara, e o Orkut tinha um limite, você só podia ter 9.999 comunidades. Não, meu irmão participava de uma comunidade. 999 comunidades. E eu consegui chegar em 999, tipo, meses antes do Orkut acabar. Que isso, cara? Eu tinha isso, tá, tipo, antes de ser banido pro Orkut, né, velho? Tipo, fechar. Em 2009. Mas então, qual que foi o primeiro? Eu sempre tentei fazer uma comunidade de sucesso no Orkut, nunca consegui. Eu fiz comunidade pra turma da escola e fiz o avatar dela no Photoshop. Ah, eu fiz um Café Mania de sucesso, que é muito melhor que o Comunidade. Café Mania, cara. Café Mania, eu fui o primeiro a jogar na minha turma, velho. Nunca gostei dos joguinhos do Orkut. Nunca. Que isso, nunca. Cara? Mini Fazenda? De jeito cara, tipo assim. Colheita Feliz. Antes de ser banido do Orkut, tipo, uma coisa que eu vou contar daqui pra frente. Daqui a pouquinho eu conto a história completa, mas tipo assim. Antes de ser banido do Orkut, tipo, eu já gostava mais dos jogos do Facebook. Então eu ia pro Facebook. Peraí, peraí. Você vai jogar Farmville. Cara. Peraí, eu queria o Facebook pra jogar aquele jogo do unicórnio, velho. Pra aquele unicórnio Eu também criei o Facebook. Eu só criei o Facebook, na verdade, pra jogar Farmville, porque eu vi minha prima jogando, achei o máximo. Eu criei o Facebook. Pra fazer trabalho de escola, velho. Falando do Orkut ou do Facebook? Não, a gente tá mostrando a superioridade do Facebook em relação ao Orkut, cara. É diferente. O Orkut só tinha Budpok. O melhor do Orkut era Budpok. Cara, mas pra época, pra Budpok era a melhor coisa que existia. Mas isso é depois do, tipo, no novo Orkut, que tirou aquele anelzinho roxo. Tinha um bug no Orkut lá no começo que alguns países, tipo, tava dando problema pra criar Budpok. Aí eu não conseguia criar o meu como Brasil. Eu troquei pra Irlanda e funcionou. Então, eu sempre fui irlandês no Orkut. Nossa. Cara, Eu tenho saudade do único lugar que eu era sexy. Ah, e qual que era a porcentagem de vocês? Era 100%, meu filho. Eu era sexy. Nossa, eu era o Brad Pitt. Meu filho. Tá, conseguiu 100% em tudo. Meu filho. Foi uma luta, mas... Eu tenho orgulho de dizer que eu era 100% sexy. 100% legal. Uma pessoa entrava no seu perfil e avaliava, tipo, podia te dar. Era uma escala de três níveis que ela te dava entre. Era tipo, a pessoa entrava e ia colocando, cara. Eu nunca entendi aquilo. Eu sempre olhava aquele negócio e falei, nossa, o Orkut me conhece tão bem, cara. Não, eram seus amigos te avaliavam. Que merda, cara. Pô, na moral, velho, eu não sabia disso. Cara, e o Orkut, pra época, ele servia até de fonte de informação. Vou usar um pseudo-jornalístico aqui. Por exemplo, quando estreou o Cavaleiro das Trevas, Batman, em 2008, o G1 usou os comentários da comunidade Batman Brasil no Orkut pra classificar o filme, tipo... Não, quando foi anunciado o ator do Coringa, eles colocaram... Membros da Batman Brasil se mostraram relutantes contra a escolha do ator Heath Ledger... E outra coisa que aconteceu, que aí prova como a imprensa na internet é frágil, tinha uma comunidade Naruto dublado da Atibaio, que era uma comunidade sobre Naruto dublado. Na moral, olha as suas comunidades, velho. Ô, Marcelo, interrompendo rapidinho, mas eu acho que agora eu acabei de criar uma teoria de por que eles acabaram com o Orkut. Se o antigo Coringa, a comunidade do Orkut lá, achou ruim de colocar ele, colocando o Jared Leto agora como Coringa, o que o tinha pra ver? Então, mas a gente sobreviveu, a gente foi pro VK na Rússia e todo mundo gostou. Mas depois eu falo do VK. Aí, o site... Na época, o Naruto tava passando no Cartoon Network. A gente tinha chegado no SBT ainda, dublado. Tinha passado 53 episódios e ficava repetindo no Cartoon. Aí eles tava a expectativa de quando ia estrear episódios novos. Aí um moderador da Naruto dublado, ele montou um vídeo com cenas que ele tinha baixado no Naruto japonês, colocou pra passar na televisão, gravou com o celular, colocou um áudio do Cartoon por cima e postou na Naruto dublado da Atibaio. Dois dias depois estava no Jbox e no Anime Manga TV, dois sites grandes. Nossa, incrível! Quem diria? Naruto vai estrear no Cartoon Network. Esse podcast é sobre MSN ou sobre histórias anime. Cara, pra mostrar que o Orkut era uma fonte de informação. Mas... de grande importância de informação. É. Cara, pros nada, falando em... Pros otaku era, velho. Cara, e esse trem de anime, velho, aqueles perfil fake com foto dos mulherzinhas peituda de mangá assim, fraga. É verdade. Pera aí, só um minutinho, só um minutinho. Qual o problema, Bino? Não, pera, qual é o problema de usar mulheres peitudas pra conseguir curtidas e... Curtida não, né? Acabou que tinha curtido, mas assim, pra conseguir pessoas das suas comunidades, cara. E pra... Mas qual... era... Melhor problema é perfil, cara. Qual o problema de fingir? Lindo, qual o problema de fingir de mulher no Point Blank pra ganhar cash? É, qual o problema? Qual o problema de eu fingir de mulher na Augusta toda noite? O Rabu é o Bolsonaro aí. Já consegui moeda no Rabu. Você me ajuda a pagar as contas da casa, safado, que esse dinheiro que você ganha lá? Você tem uma ideia, velho. Mas é aquele negócio, a questão de né? fake no Orkut, cara, é muito maior do que a gente tem no Facebook hoje. Era tipo... Pra cada usuário tinha 3 fakes. Estatística, fonte da estatística, JBox. É uma piada na cabeça do LG que eu tô vendo. Esse cálculo é da PM, hein? Eu quero contar uma história. Segundo os organizadores... Marcelo, o LG quer contar uma história. PM, então, de humano. E eu aposto que a história não é sobre anime, então vamos ouvir a história do LG. Na época do Orkut de criar a comunidade, tinha a comunidade da Turma C, da excelentíssima escola estadual Coronel Jonas Câmara, e paralelamente existia a comunidade Eu Odeio a Dona Lourdes. Conta disso, 13 pessoas foram suspensas por 3 dias na central. A mulher queria bater na pessoa que tinha criado, que eu não vou citar o nome agora. É Cláudio, mentira, não é Cláudio. Mas enfim, foi suspenso e proibiram, tipo assim, se criasse mais uma comunidade, ia tomar a expulsão da escola. Na minha escola criaram uma página pra uma professora, velho. Também foi trem, foi bem feio lá, mas aí já era Facebook. Eu tive uma comunidade que era um suposto partido, chamava PTDB, alguma coisa assim. Que era tipo papel toalha na bunda branca, porque um dia eu tava na escola e eu tinha papel higiênico, aí eu usei papel toalha. Só que eu, infelizmente, contei pros meus colegas. Eles tiraram um comentário no Orkut. Cara, eu achava que seu maior sucesso na internet era ter saído no Google Street View, Guilherme. É. Esse é o segundo maior sucesso. Mas uma coisa que o Orkut, que as comunidades do Orkut possibilitavam eram os jogos pelas comunidades. Ah, tinha isso mesmo, né? Nossa, velho! É, cara, eu já joguei RPG de Naruto no Orkut. Aí lá vem de novo. Cara, eu jogava RPG de tudo, cara. Voltou no Naruto. Não, mas de fórum. De fórum não, de Orkut. Sim, eu jogava RPG. Eu gostava. Velho, eu gostava daqueles jogos de fórum que era tipo bater a cabeça no teclado 5 vezes. Ué? Continuar a história com 3 palavras? Não, isso eu achava muito massa de continuar a história. Ficava altas histórias, muito louco. Sempre tinha um vacaião lá, que tinha um monte de palavrão. 100% e... Eliane. Cara, tinha sempre aquelas também. Se o Chuck Norris é tão foda, por que ele não vem aqui e esfrega minha cara no T? Chuck Norris merece um podcast. Vale a pena ressaltar que nessa época, todo mundo falava de Chuck Norris, ninguém conhecia. E agora todo mundo fala de Chuck Norris, conhece menos ainda. Véio. Não, cara. Uma coisa que deveria estourar o Chuck Norris foram os irmãos Piologo, né, velho? Com aquele... Mundo Canibal. Mundo Canibal é uma coisa que explodiu no Orkut, né, velho? A famigerada vai ao Anibal, velho. Na moral, velho, o Chuck Norris foi a fase mais hétero do mundo. Véio. Um cara arrancou o pelo do peito do outro com a mão naquele filme, como é que era? Alguma coisa do dragão, que ele lutou contra o Bruce Lee. O Bruce Lee arranca os peitos do cabelo. O quê? Nossa! Os cabelos do peito dele na mão. Aí depois é ridículo a cena. Que pariu. Ô Guilherme, olha essa câmera aí. Eu nunca pesquisei sobre isso agora, tá caindo na ficha, perdão pela minha ignorância. Eles se basearam no Jackass pra fazer essas porquês que eles fazem atualmente? tipo... O lá agora... Não, não, os hemotólogos estão com sem assim também. Lá Fênix eu sei que foi. Agora os hemotólogos também fazem sem assim, velho. Muito tosco. Só que tá muito ruim. Assim, o La Fênix é ruim, né? Então, tipo... É. A namorada que... Papo de Mundo Canibal, velho. Oi? Tinha uma série que chamava Eleições Mundo Canibal. Esse era melhor. Era muito bom, velho. As pessoas mais inteligentemente burras. Eu assisti as pessoas mais... Caramba, um mortadela. Não, um momento. O cara tá... O mortadela. O cara tá... Não. Isso aí é um episódio à parte, velho. Pô, dá um episódio, tipo, de das merdas do que o Orkut ajudou a estourar, velho. Portadela. É, Sandrinha, Sandrinha, Pantão. Que Sandrinha aqui? E aquela galera que era tão... Caramba, fugiu uma palavra. Abusa, descolada. Não, tão descolada, né? Que criava uma comunidade em sua própria homenagem. Ou tinha, alguém criava pra ela. Não, tipo, amigos do Kelvin. Amigos do Kelvin. Após que tinha. Nossa, é uma alternativa pra ter mais amigos que o limite. É. Ah, é. Legal, as pessoas colocavam, tipo assim... Por criar perfil 2. Melhor era o nome das pessoas. Sempre era, por exemplo, Bino, Lotado, aí uns cifrões e uns símbolos que formavam uma arma. Não. Então, geralmente era Bino, Hackeado, Pá, Pá. Oh, hackearam meu orgulho, oh, hackearam meu orgulho, oh, eu tenho história sobre hacker. Eu, na época do Orkut ainda, né, não tinha começado o Facebook, pelo menos não tinha estourado. Eu tava pesquisando um pouco sobre essa história de hackear e aí eu descobri uma falha no Gmail que, assim, eu acho que mudou a vida de muitas pessoas. Quando você criava uma conta no Gmail, você tinha que confirmar ela. Ninguém sabia que isso era importante, mas você tinha que confirmar a sua conta. Você tinha que apertar o botão sim lá. Ninguém fazia isso. E aí, pra hackear uma pessoa no Orkut, você só precisava simplesmente de criar um e-mail com o mesmo nome da pessoa. E se ela não tivesse confirmado, substituía. E aí, uma vez eu procurei, né, na lista de amigos dos meus amigos, uma pessoa que tivesse lá com e-mail de e-mail esposo, achei. Fiz o teste, hackeei, e aí, tipo assim, eu me senti Deus na hora, né? Que eu tava no curso da menina lá. E aí eu me senti tão forte, nossa, eu me sinto ridículo. Você ficou, mas... ficou igual o Palpatine no episódio 3, gritando, Power! É! Eu postei lá, coloquei no perfil dela. Eu sou um hacker muito mal e só devolvo essa conta se 10 amigos mandarem depoimento pedindo a senha de volta. Na moral, deixei uma semana. Uma semana depois, só 9 amigos tinham e eu fiquei morrendo de dó da menina. E mesmo assim, eu não devolvi a conta. Eu lembro quando. Parabéns, ela vai descobrir isso agora. E o pior de tudo é que 3 anos depois essa menina foi pra minha sala, começou a estudar comigo, e na hora que eu vi a cara dela eu não acreditei. Mas aí eu conversei com ela achou de boa, ela criou outro perfil depois. Peraí, você não devolveu o perfil? Devolvi, mas ela criou outro. Ela ficou com medo. Teve uma vez que eu tava usando o Orkut no computador do meu vô. Aí apareceu um link pra um jogo de Little Fighter Naruto. Eu assistia. Aí eu abri, né? Aí, tipo, do nada, tipo, começou a aparecer umas paradas hacker, wacker. Aí começou a aparecer um monte de pornô na área de trabalho. Aí, tipo, era o computador do meu vô. Eu não sabia o que fazer. Aí uma hora perdeu a conexão na internet, eu sabia que eu abri o blog de notas e escrevi: moço, por favor, para, não pode. Ô, Kelly, você falou esse negócio de senha. Falou esse negócio de senha agora, vale ressaltar, a senha mais conhecida do Brasil é a do Akamari, eu não vou falar do Facebook do Akamari, que eu não vou falar agora, mas Macaco98. Agora você vai ter que mudar a sua senha. Mas é que é uma constante isso, viu, velho? Você usa palavras na senha, inclusive estudando lá sobre hacker. Um dos métodos mais eficientes para hackear uma pessoa é você usar o dicionário. Você acopla um dicionário no, no, no programa e o programa testa todas as palavras. Porra, é muito mais fácil. Cara, eu te... a minha era abacaxi, velho. Do Orkut era abacaxi, é? Cara. A minha tipo senha do Orkut era Naruto Peida. A do Orkut era Dionísio, a minha, só que a do Rabu era Cebolinha 25. A do Rabu. É, no Rabu e no chat do Opra infantil também, né? Eu não usava o chat do Opra. A parte mais importante eu não lembro, que era a minha senha do Clube Penguin. Caralho! Nossa, Clube Penguin, eu acho que devia incluir. Você fez um vídeo sobre como. Como colocar Clube Penguin em português? Tem 3 mil views no YouTube. Você ainda deixou lá? Ah, vai falar. Outra coisa que tinha que ser incluída nessa pauta é o Emuli. Eu não sei se foi tão importante. Ah, Emuli, velho. É tipo, sei lá, tipo Ares. É, o Emuli é o. Emuli é uma coisa de pessoas que não conheciam LimeWare, velho. LimeWare e tinha outro Frostware também. Tinha o Frostware. Eu era Emuli. Emuli, velho. Emuli é bem mais hardcore, mano. Peguei muito vídeos no Ares. Eu não sei. E o Emuli, uma vez eu fui baixar uma música do Crazy Frog, e aí eu baixei, só que as músicas costumavam ter 3 MB, essa música tinha 12 MB. Na hora que eu abri, falou assim, o arquivo de áudio deseja mudar seu formato. Aí tinha lá, tipo, aceitar e cancelar, eu aceitei. Aí eu vi aquela salsicha, eu nunca tinha visto coisa igual, uma salsicha de uma senhora de 18 anos, temperando a salsicha com a boca. Eu tomei um susto. Foi a primeira vez, eu tinha 9 anos, 8 anos. Mal sabia que anos depois você ia ver isso todo dia no amigo. Mas ô Camari. Oi. Explica aí por que você não tinha Orkut. Por que eu não tinha Orkut, cara? É porque minha mãe não deixava eu usar a internet. Eu só podia usar tipo, 2 horas no final de semana pra jogar joguinho com minha irmã ou com meu colega quando ele lá em casa. Aí, tipo assim, eu passei direto na época do Orkut. A galera comentava até na escola e tudo, mas na moral, nunca cheguei a criar um, não. Véi, as sugestões de como criar o seu e-mail eram sempre as piores, tipo... Ele só aparece sugestões para criar seu endereço de e-mail. Coloque coisas que você gosta. Nessas entrevoltas aí, meu e-mail, primeiro e-mail acabou sendo guia_futebol_bola. guia_bola. É, aí as pessoas perguntavam qual que era seu e-mail. Eu ficava com vergonha de falar guia_futebol_bola. Observação: meu Orkut era o mesmo do meu irmão. E o meu e-mail. Era também o mesmo, aí era Luiz Luiz. Como é que é? Luiz G tracinho Pedro H. Aí eu fiz, era o mesmo, porra, velho. Demorou, tipo assim, foi, sei lá, em 2009, 2010 que eu separei. Não, foi antes, 2007, sei lá, velho. Mas ficou um bom tempo com. Ficou um bom tempo os dois com o mesmo curso. Eu tenho uma história muito tensa com o Orkut, velho. Que, tipo, que eu não tinha internet, eu tinha o Orkut e eu ficava usando na casa do meu primo, né? Aí eu tava lá de boa, jogando aqueles joguinhos maneiraços no Orkut e, tipo, acabou a internet, cara. A internet caiu, aquelas internet fodidas, discada, fraga. Aí eu falei, que pena, estou indo para casa. Só que o que eu pensei? Tipo, eu virei e falei assim, cara, minha mãe tem o escritório dela lá, velho, tem internet no escritório, eu vou pra lá. Aí eu peguei, cheguei, né, virei pro meu primo e falei assim, tô indo pra casa, velho, falou. Porque se eu falasse que eu tava indo pro escritório, eu ia deixar, que eu era muito molequinho, né. Aí eu peguei, saí, cruzei a cidade inteira a pé, né, cheguei lá no escritório, minha mãe não tava, né, e eu falei, dá nada não, a secretária dela tava lá, eu entrei, cumprimentei a mulher... Entrei e fiquei lá de boa lá no Orkut da vida. Aí de repente, tipo, a mulher pegou, deu a hora dela, foi embora. E eu fiquei lá, né? Foi 6 horas, 7 horas, 8 horas. Aí, tipo, já era umas 10 horas da noite, cara. Chega minha mãe, abre a porta, tipo, chorando assim. meu pai doido lá de fora também. E ela tá assim, meu filho, o que você fez? O que você fez, seu filho de uma puta? Você subiu, você mata nós tudo. Você foi aqui pra casa e eu tava em casa, menino. Não, você teve sorte que passou não sei quem aqui na rua, viu a luz do escritório acesa e falou pra mim. Nossa, eu achei que você tinha morrido, você não foi mais isso não, seu filho de uma puta. Eu falei, mãe, você tá se xingando, cara, vai devagar, cara. Tá se xingando, cara. Cara. Cara. Você tem algum problema com famílias diferentes? Cara. Quando eu era pequeno, eu tinha aberto uma torneira que abria uma... E é, tipo, ela ficava por um chão, sabe, torneira pra lavar chão. Aí eu abri, eu não consegui fechar. Aí eu não sabia o que fazer, o que eu fiz. Corri, escondi atrás do botijão de gás. Aí, tipo... Só que eu era igual a Camara, eu apagava. Aí, tipo, eu dormia atrás do botijão de gás. Aí, tipo, minha mãe ficou louca. Procurou o Mirim inteiro, ligou pra polícia, tipo. Aí o gás realmente no dia tinha acabado. Aí quando a mulher tirou o gás assim pra fazer o almoço, eu devia ter escondido umas 7 horas da manhã, ela puxou assim, tá o moleque dormindo. Acorda, você tá dormindo. Tá atrás do gás. Na botijão de gás, é pra te dar a janta lá em casa. Aí no... criaram a comunidade lá que chamava o molequinho do botijão de gás, né, velho? Aí a gente volta pra pauta. O feio do gás. O legal do Orkut também, cara, é que servia como plataforma pra trocar links, coisas que ainda eram raras na internet, né? Tipo, você entrava na comunidade de uma banda e pegava o link da discografia inteira. Não, eu não sabia, eu achava que comunidades eram pra só divulgar o que eu gostava. Úteis. Cara, porque assim, eu usava muito fórum, aqueles fóruns de servidor grátis, sabe? Z4, Forumeiros, geralmente pra fórum de Naruto Arena. Agora a gente usa fórum. Cara, eu jogava Naruto Arena. Naruto Arena era muito bom. Era da cartinha, não era? Você tinha as skills nas cartinhas. Isso, Naruto Arena me iniciou em Naruto, em fóruns, em Orkut, em internet. O que eu sou hoje é quase Naruto Arena. Ô Marcelo, agora a gente usava fórum no ensino médio pra resolução de exercício de física, né, velho? eu não entendi. Antes de ter formado o ensino médio, a gente usava fóruns na internet pra resolução de exercício de física. É, fórum e tópico 2, né? Peguei. Cara, eu soube usar um tópico de física, viu? Alguém aqui teve a Zebó? Teve o quê? Um colega meu tinha. A Zebó, eu tenho até hoje. O suporte do Azebó era no Orkut. Eu entrava era no Orkut pra pegar as atualizações. E nessa época tinha a Zebó? Tinha, a Zé América que chamava. Cara, e o Orkut? Ah, sim. E o Orkut, ele te levava a outras coisas pra agregar conteúdo, que era... Tipo Flickr, Picker, pra colocar foto, lembra? Eu não lembro o nome daquele. Tinha, acho que era Flickr mesmo. Picasa. Não, Picasa era Picasa era do Google. Mas o Flickr te fazia mais sucesso, mas tipo, a qualidade ela é bem melhor, né? Então, tipo, quem tirava uma foto um pouquinho melhorzinha, botava no Flickr, só que era do Yahoo, né? Aí tinha aquela merda com o Orkut e tal. É. Aí ficava meio, sei lá. Cara, o ruim era quando você entrava numa comunidade... buscando alguma discussão, sei lá, Superman oficial. Aí você entrava lá e só tinha spam, cara, nos tópicos. Não tinha discussão. Vale ressaltar uma coisa, que foi o uso de memes do Orkut em outras redes sociais. Até hoje eles enaltecem muito isso. Por exemplo, o famoso Força Jovem. A comunidade chama Força Jovem. Aí a seguinte postagem na comunidade era... um cara chamou outro de antissocial. O cara respondeu: eu, antissocial, a escola toda me chama de Força Jovem. É, passa o cara da oitava série e me grita: e aí, Força Jovem? Aí eu só falo: e aí, otário? Cara, sabe que ninguém aqui tem empregado, é pesquisa no Google. Teve muitos memes antes mesmo de a gente saber o que é meme. Só agora faz um tempo já que começaram a ser compartilhados. É, os memes surgiam e ficavam expandindo do Orkut pra fora. Era um nome usado na Grécia. Era um nome utilizado pra falar de pequenas modas ou de pequenas cinturas. Assim, de qualquer acervo semiótico. E daí ele usava essa palavra. Não sabia disso. Interessante pontuar isso. Deixando claro que memes não são tipos de carinhas, tá? Apesar. Obrigado, Cauê Moura. Vocês já foram moderadores de comunidades no Orkut? Cara, eu já fui dono de comunidades e... Não, não. Dono é fácil. Dono você vai criar comunidades. Eu já não, cara, não. Cara, mas dono moderado. De comunidades grandes. É diferente. Não, mas... E falando sério, o funcionamento social-democrata das comunidades no Orkut... Não, tava mais pra... Que tipo de governo funcionava nas comunidades? Porque você tinha o administrador. O administrador, ele podia escolher os moderadores. Os moderadores podiam banir e aceitar membros. Criar enquete também, não? Não, criar enquete todo mundo podia. Todo mundo. Excluir tópicos. O moderador pode excluir tópicos, excluir postagem, excluir membro. E o administrador podia escolher os moderadores e fazer tudo isso também. Eu só que os moderadores raramente eram escolhidos por votação, né? Era uma nomeação direta do administrador. Era o administrador dono? É, isso. Eu ficava puto, porque os caras que excluíam meus posts lá no fórum, e mesmo eu colocando colchete off, fecha colchete, eles tiravam o trem, velho, na tora. Já mas me... as comunidades boas, elas tinham tipo um diário oficial da União, sabe? Google Book, que eles postavam o que foi excluído, por quê, quem foi excluído, por quê. Inclusive, algumas tinham comunidade associada dos excluídos, que era tipo um fórum pra você... reclamar da sua expulsão e ver se você podia voltar. Tipo a LOLzinha. Hoje em dia com panelinha do Bananal também tem isso, não tem, cara? Tem o tribunal da panelinha, velho. Chegaram os punheteiros já, né? eu, na verdade, eu usava o Orkut assim, eu abri o Orkut e ia pra MSN. Eu conversando. Cara, teve uma época que o Orkut... Isso foi mais na reta final do Orkut. O Orkut tentou implantar um chat, cara. Foi o G-Talk. É verdade. Não, antes. Antes do G-Talk ainda, né? Aquele chat próprio. Você clicava no usuário e você abria uma janelinha de chat. Uh-huh. Foi desastroso, né? Só o chat do Facebook que bateu o MSN em conversa, eu acho. Porque antes disso o MSN era... É. O MSN 8.5, cara. Alta tecnologia. Não, quando eu usava Live Messenger, né, velho? É, Live Messenger. Esse aí foi enfiar no cu, né? Porque você ia baixar o Movie Maker e tinha que baixar o MSN junto. Mas tinha até uma timelinezinha, uma parada assim, uma propaganda maneira. Uh-huh. Tinha propaganda no Orkut? Eu não tô lembrando. Tinha, né? Geralmente não, era, não, geralmente era de Ragnarok Online. Não, o patrocínio, o que eu lembro mesmo de patrocínio no Orkut, era uma comunidade que era tipo assim... De ferrorama, aí a estrela lançou um desafio. Sei lá, se vocês construírem um ferrorama de não sei qual tamanho, não sei onde, a gente vai voltar a produzir o ferrorama. Aí, tipo, a galera construiu, e, tipo, foi o maior marketing da estrela e da comunidade, sabe? E eu tinha o ferrorama e não sabia disso, que foi devido a isso. Eu te falando, eu te vi como referência pra jornalismo e empresas. Não, eu lembro que uma coisa do Orkut era comunicação, tipo assim, você podia postar scraps na... Tipo, o animorkut.com? É, tinha os scraps. Tinha... Não, scrap não era as mensagens mesmo, não? Não, sim, só que... Scrap era o recado. É, scrap era o recado. Cara, aí você podia botar aqueles gifs, ou melhor, gifs, né, na... Não, na época ninguém chamava de GIF, chamava de Scrap com glitter, Scrap animado. E além disso, você pode mandar um Scrap. É, às vezes nem saiu o P, Scrap. Scrap. E o melhor ainda era que você podia alterar seu texto, você podia aumentar a fonte, você podia botar colorido. Aquelas artes, ASCII Art lá, que tipo... Eram várias leirinhas diferentes pra formar uma... Eles te ensinavam a fazer o código, tipo assim, se você colocar o entre parênteses, na hora do final de uma frase, blue, tipo assim, a frase toda vai ficar azul. Se você colocar o tamanho aumentado, era meio que os primórdios da programação. Não, era, aquilo era puro HTML. No depoimento, é HTML aplicado. Dava pra testar. Inclusive, já aconteceu de eu fazer uma frase simples de poucos caracteres não caber no depoimento de tanta cor que eu pus nas letras. Cara, e nas comunidades, eu não sei se no scrapbook funcionava, mas nas comunidades pra você postar, dava pra você usar uns códigozinhos de HTML pra deixar colorido, grande, pequeno, itálico, corta. É isso, não? Tipo, nas comunidades. Isso, sei lá. É menor, B maior. Oh, sim. Menor, red, maior. Era isso mesmo. Ah, tá. E uma coisa que evidenciava... Eu usava isso muito pra jogar RPG, né? Pra estilizar a mensagem. Essa coisa de estilizar também era muito tosca no MSN, que todo mundo que queria pagar de trevoso, de mal, colocava um morceguinho batendo lá. Eu já coloquei. Colocava quatro morceguinhos do lado, quatro morceguinhos do outro, e as carinhas mal. Colocava só dois de cada lado, cara. Cara, e o Orkut, ele passou por várias fases. Tipo, eu acho que quando o Orkut começou, pra você ter, você precisava do convite. Mas é uma época que poucas pessoas pegaram. Aí depois que ele teve aquela atualização pro novo Orkut, aí voltou a parada dos convites. O convite, é verdade. Eu ganhei 15 convites. Nossa, definição de popular. Cara, eu me indiquei convite. Convite? Pro novo Orkut. Pra entrar no novo Orkut, eu precisava de convite. Nem lembrava disso. Meu status do MSN era Metallica Best Band 4 Ever. Aí uma colega minha virou pra mim e falou: ô, velho, com esse status você nunca vai conseguir pegar ninguém na sua vida. Parece que eu tava certo. Ô, Mota, você foi banido do Orkut, cara? Eu tinha várias comunidades, tipo, eu adorava Crepúsculo, sabe? Aquelas meninas de minha sala, tipo, todo mundo... Peraí. Basicamente, eu era amigo de todas as meninas que gostavam de Crepúsculo na sala. Eu tinha, tipo, 9 anos. Aí eu falava, tipo, Crepúsculo é uma merda, eu sou gótico, rosqueiro, ouço Metallica e odeio essa porra. Aí, tipo assim, aí eu comecei a criar comunidade, tipo... Eu odeio Crepúsculo e eu odeio Crepúsculo, Lua Nova e afins. Eram essas duas comunidades. Aí, tipo assim... Felipe Neto deu melhor, hein? Não, claro. Especial pra si, eu não salvo Felipe Neto e tá aí. Olha só, galerinha, estamos recebendo uma participação super especial nesse nosso podcast, Hugo! Olá, pessoal, sou eu, sou o Hugo, sou... Então... Muito legal! Moça, me ajude, cara, eu preciso de uma ajuda pra ser espontâneo, eu não consigo fazer essas coisas assim. Muito bom, já sabe seu nome, agora vamos começar. Voltando pro tema, aliás, mudando de tema, vamos pro MSN. Então... Quando vocês entraram na MSN, como é que foi? Vocês também curtiam o ICQ, que é muito melhor, e aí, como é que funcionava? Eu não participei do ICQ, velho. Eu também não. O ICQ eu só conheci depois que eu achei aquele site, o Emule, como é que chamava? Que agregava? E-Buddy. Aí lá tinha o ICQ, mas... Eu também só conheci por lá. O primeiro... Acho que o Mota só usava esses trens assim, porque ele é hipster, né? Pra caralho. É. Verdade. O Mota era hipster antes de ter hipster. Então, tipo, ele era um hipster ao quadrado. Ah, tá. Quando uma coisa acontece antes com a outra, a forma certa é levar ela ao quadrado. Ele era um hipster dentro de um hipster, tipo... Eu comecei no MSN, eu acho que eu tinha uns 8 ou 9 anos. Nossa. Meu nome era Trovão, Trovão, Trovão, Trovão, o gato da parada, morcego, morcego, morcego, morcego. Nossa. E foi assim que eu comecei a construir o meu império. Eu nunca fui de colocar muita coisa na descrição do MSN, sempre foi mais... Observador. Caralho, o meu era muito escroto. Tinha uns nomes muito aleatórios. Vocês já colocaram indiretas na bio do MSN? Cara, eu namorei por subnick já. Subnick, isso. Esse é status de WhatsApp, cara. Pois é, isso que eu queria, assim, o MSN, ele gerou várias outras coisas, né? A conversa virou Messenger do Facebook, o subnick virou status do WhatsApp, e assim vai, O pezinho da Play. Os emojis, o emoticon, sei lá como pronuncia, viraram os emojis, sabe? Ele gerou todo um problema. Um problema criado nos emojis, mas acho que é criado de pessoa em pessoa, não era 100% regular, era que quem adicionava muitos emojis não conseguia. Emoticon. Muitos emoticons, ou emoticons, não sei. Não conseguia conversar. Porque você fala uma sentença simples, tipo, como vai você hoje? Uhum. E aparecia coisas pulando, aí você falava, estou indo para... Aí você tinha que esperar aparecer uma casa sendo desenhada. Pra depois quando, quando eu cheguei nesse status, eu troquei de computador e... e zerei meus emoticons. O emoticon era salvo no seu computador. Era, tipo, se você acessava em outro computador... Você não tinha, velho. Cara, eu tinha um com meu nome, velho. Eu mandei fazer um com meu nome, cara. Você mandou fazer um? Rolava de fazer, velho. É porque, tipo, meu primo sempre manjou pra caralho de coisa de computador e tal. Põe aí, Binho. Aí eu virei pra ele e falei assim, cara, faz um emotion com meu nome. Ele falou assim, só seu nome? Eu falei assim, coloca Iron Maiden assim também. Era o nome, né? Rock and Roll, cara. Foi Iron Maiden porque eu sou rockista. Você tem uma ideia de como que eu cheguei na situação? Eu cheguei no pior nível, que era desses emotacos toda hora, e piorei criando mais os meus próprios. Aí só voltou normal depois que eu instalei de novo. Eu ficava fludando o link, fludando o peido, fludando o cartão vermelho. É igual você fluda na vida real, né? Agora, qual era o sentido dos winks? Tipo, os emojis. Translaram ao vivo. Você mandava aquele cara que peidava pra uma menina, velho. E a menina via aquele cara peidando e se sentia mal, velho. Se sentia o bad boy, a menina se apaixonava por você. Era isso. Tipo, opa, desculpa, eu te mandei um wink de um gordo peidando. Peraí. Minha prima me mandou pra isso uma vez. Essa tática não funcionou, não. Minha prima mandou essa merda. Falando de emoji peido e tal, emoticon na verdade, né? E emoticon de peitos. Alguém tinha alguma coisa pra falar aí? Cara, que problema que deu isso, velho. Que problema. Tinha um amigo, na terceira série. Quantos anos eu devia ter na terceira série? Não sei. Vou fazer nas contas aí, você fala. 8 ou 9, vai fazendo as contas. Eu sei que eu tava conversando com um cara de boa, aí minha mãe pediu pra usar o computador, né? Porque só tinha um computador na casa. Eu falei, pode usar, aí fechei o MSN. Fechou? Fechei não. Minimizei. Garoteou. Este foi o problema. Nunca tinha acontecido nada assim nessa minha vida. 9 anos. Fui, né, pra cozinha e tal, aí de repente minha mãe me chama. Lucas, que é isso aqui? O problema do MSN é que ele era esparrão. Você não recebia a mensagem, ele avisava. Subiu uma janelinha à direita mostrando o que, que era a mensagem. E era um emoticon aí de uma mulher com os peitos pra fora. Nossa senhora, uma semana sem computador. Tive que bloquear ele. Acabou que era seu punhetinho, então, cara. O cara só mandou a parada. Eu nem sabia o que, que era. Eu não sabia o que era. Me enganou agora, Kelly. Me enganou. Que é aquilo? Porque são bandas mamárias, meu Deus. Essa época de MSN pra mim era a época do Orkut também e era a minha época de Priston Taylor, velho. Eu ficava jogando. Cara, eu jogava o dia inteiro e jogar era a minha vida, cara. Sei lá, a gente cara, pode entrar tipo. Não, a gente pode entrar tipo em resenha de MSN também. Cara, eu não tinha resenha no MSN, cara. Sim, a resenha que eu tinha no MSN, um dia ela foi portão da minha casa. Pra me chamar pra sair, eu ignorei pra jogar Priston, cara. Porque era de desacelo e PVP tava da hora, velho. É, o Priston no meu computador ele levava 8 minutos pra carregar. Era tipo assim. Porque eu tinha 700 MB de RAM no computador, então eu tinha que colocar o Priston pra carregar e ia no banheiro, ia fazer outras coisas. Eu jogava Point Blank. Muito Point Blank. Tá, mas... outras coisas. Agora, essa questão dos emoticons também é muito legal, porque tinha os que substituíam palavras, tipo casa e tal, e aí você consegue fazer um estudo da língua portuguesa. Por exemplo, você colocava lá casa, aí apareceu o de casa, e mento, apareceu o do mentos, e aí casamento virava duas coisas completamente diferentes, que era uma casa e mentos. Não, tinha justamente várias outras palavras que, tipo assim, mudava o sentido total da palavra. Isso fugia muito, porque a pessoa até entender o que você tava falando já. É. Já... E aí eu acabava. E a gente falou aquela hora de vocês estão falando de jogo aí, o jogo que eu jogava mesmo era só no Orkut mesmo, Mini Fazenda, acordava duas vezes na noite, mentira. Eu acordava, eu, tipo assim, acordava de manhã pra fazer isso. O Colheita Feliz. Colheita Feliz era meio. Nossa, velho! Colheita Feliz era um poucos lugares pra plantar, era um espaço bem reduzido, era tipo mortinha da sua casa. E as pessoas, a coisa legal é que você poderia roubar das outras pessoas. Enquanto me fazia, você ajudava as outras plantações. Aí, tipo assim, no Colheita Feliz você ainda poderia pôr um bode, um cachorro, um negócio pra defender sua plantação de não ser roubado. Do outro Mini Fazenda. No Mini Fazenda. Foi o que eu não joguei, só sou de. No Mini Fazenda você tinha um bug que, tipo assim, você podia criar infinitas áreas e expandindo com dinheiro. Só que o foda é que você tem que clicar de campo em campo pra poder semear, arar, toda vez colher. E nisso você colocava o cara entre quatro cerquinhas fechadas e ele não precisava sair do lugar. Aí você não perdia o tempo dele andar um lado de canteiro em canteiro. Ele ficava parado e ficava mexendo, tipo assim. A terra se arava sozinha e ele trancado dentro de uma. Não, você era hacker já, velho. Mas melhor que isso era um joguinho de MSN, né, velho? Joguinhos MSN. Ah, era um show. Tinha como jogar Age of Empires pelo MSN e eu não sabia. Sempre aparecia o ícone, eu nunca conseguia, eu não fazia ideia de como funcionava. Eu achava que era o foda que caía a conexão, aí você perdia a sua dama toda. Né? Acabava. Tava ganhando. Tinha um outro também, que eu não sei pronunciar até hoje. Belgeld, sei lá como é que é. Era tipo um campo minado, só que de várias pessoas. Ninguém jogou, não? Não. Acho que nem, sei lá, velho. De ter jogado, era parte era... da resenha, tipo, oi, tudo bem? Tudo vamos bem? Jogar? Assunto? Não, vamos jogar? Vamos, pronto. Eu flutava mesmo, funcionava. Nossa, mal saber que isso anos depois se tornaria sexo explícito. O problema. O MSN tinha um problema que tinha como você vincular o seu status, o seu subnick. Ah, com o Windows, Windows Media Player. É verdade. Eu fui do Windows Media Player de o que você está ouvindo. Ouvindo ou assistindo? Eu estava ouvindo track 1, track 2, track 3. Ponto CDA. O cara dá vergonha só de lembrar, meu não, Deus. Não, eu imagino o Celão lá de boa ouvindo carro, Rebelde Carrossel lá assim. Todo não, felizão. Na época era Restart, cara. Era Restart. Pra mim só faltava. Pra mim só faltava renomear o nome da música pra Metallica Bash Band Forever, porque a seca que veio depois, puta que pariu. Só eu que perdi o meu bebê no Bud Pok? Não. Eu não usava. Caralho, eu usava muito aquela merda. Tipo assim, era muito prático, tipo. Vou mandar essa voz aqui. Vou ter vergonha na cara. É, rolava. Eu ficava conversando no MSN e interagindo com a pessoa do Bandicoot. Você é muito bundão pra chamar também. Você mandava aquela merda ali e esperava dar resultado. Atualmente isso é conhecido como Tinder. E como é que vocês matavam o Vaco no MSN? Tipo, oi. Não, era a situação, era a rotina diária, né? O clássico, oi, beleza? Beleza, e você? Aí começava a vibrar a tela igual uma... Olha, novidade? Na resenha, não era oi, não. Na resenha era oi. É verdade, acho que qual que é o mais humor, loja, então? Se tem mais de um loja, é outra intenção. Dá pra saber o humor da pessoa. Eu tinha, tipo, uma escala, 4 O's, é... Mais ou menos bem, assim, 15 O's, meu Deus, pra é verdade. Pra mim isso variar pelo. 2 O's, tá começando a foder. 1 O, tchau. Um coraçãozão. Pra mim era só o número de I's, não de O's. Tá variando pelo número de I's. Ah, tá. Ah, quem usava muito I, eu geralmente eu bloqueava. Também tem, assim, mais alternativo, as pessoas que tinham muitos S no oi, porque é um oiê. Oiê. Nossa. E, agora, eu parei de usar o MSN quando trocaram o você, o VC, na verdade, pra substituir o você, por VS, ou VSE. Sim. Que? Quando as meninas começaram a usar VSE pra falar você, eu desisti. Essa eu não sabia, não, velho. Não. E melhor que isso é quando surgiu... Você não tem a tecla V, não? Me desculpe. Cara... Me desculpe, velho. É maravilhoso, cara. É muito bom. Nervoso. Não, outro meme, além desse ilustre do nervoso, tem o... Como é que faz pra rir na MSN? Você... Aê, você diz... Isso foi tão bom, cara. Principal, velho. Isso foi tão bom que virou minha risada principal. Deixa eu falar, você digita A, E, H, I, O e Caps Lock ao mesmo tempo, aí virou AE, O! Cara, eu uso isso até hoje. Eu também. AE, O! O AE, O é geralmente quando acontece uma coisa muito boa, tipo. Tipo, é. Passou um aniversário. Cara, eu uso AE, AE, O! Se alguém não entende, acho que é tipo um insulto, mas que porra é essa de AE, O? Eu parei, eu vou desfazer. Cara, meu... eu não sabia da origem desse AE. É, eu também não sabia. No meu MSN, eu tinha dois emoticons pra risada. Um era do Pato Donald, que era um monte de kkkkkk e o Pato Donald. Ah, junto. Tinha. E outro tinha um smiley que aparecia ha, ha, ha, várias vezes. Ha, ha, ha. Eu só usava o Wink. Eu só ficava fudando o Wink. Wink do peido, Wink do peido, Wink do peido. Pra tudo. Eu amava o Wink. Não tinha nada melhor que aquele Wink do peido, velho. Do cartão vermelho, quando a pessoa faz alguma coisa que não queria ouvir. Travou lá, trave lá. Peraí, o Estou Nervoso, eu não lembro. Pra mim, o Estou Nervoso não era com aquele clássico Seu pai é padeiro, porque ele... Porque ele é... No céu, aí, não. Que você não. É um... O cara errava a cantada e depois falava: desculpa, eu tô nervoso. Não. É, pra mim é isso. Assim, seu pai é padre. Não. Isso aí, seu pai é um sonho. Porque você. Não. É sério, o do Estou Nervoso. Nervoso, na verdade. Surgiu na minha cena, era tipo uma conversa, tipo, o cara escreveu tudo errado. Aí a menina, sei lá, pergunta como é que ele conseguiu o trabalho, aí escrevendo daquele jeito, tudo errado e tal. Aí ele fala que está muito nervoso. Nervoso, na verdade. Nervoso. Ah, saca? Tá. Nervouser, não. Peraí, deu ruim no áudio do moto. Nervouser era eu que falava, Bino. O original é nervoso, mas eu falava Nervouser. Cara, você deturpou um meme, cara. Não, ele falou muito coisa... bem. Deturpou muito bem. Porque Nervouser... Vocês já erraram de janela na MSN? Já. Puta, caralho, que já deu problema, rapaz. Já deu problema. Falando dos outros. Opa, foi mal. Você chamou a Antônia de Selma, é isso que eu pensei. Ou aquele errado entre aspas. É, não, é. Isso aí já é uma técnica assim, desenvolvida, né? Ronaldinho. Eu errava de janela no Facebook errando mesmo. Errava nada, velho. Não, já aconteceu, porque depois que eu descobri o AltTab, as coisas ficaram bem rápidas no meu computador, só que aí acabava que de vez em quando saía. Agora eu sei que já usaram essa técnica comigo de errar. A janela. Todo mundo já usou essa técnica. Já usaram com você mesmo, viu? Já, rapaz. Já usaram. Camara, você tinha MSN? Ó, eu tinha. Eu tava muito. Não sabia conversar com os outros. O que que eu falo? Oi, aí o outro disse aqui, oi, aí eu não sabia o que fazer, eu fechava e ele tocava. Não. Então era uma negação em qualquer rede social, velho. Eu ainda conseguia falar novidades, aí a pessoa só respondia não, aí você ficava tipo... Novidades. Novos. Vambora. Novos. Olha lá um cachorro banguela. Olhava, beleza. Vocês têm algo pra falar sobre MySpace? Não, é ligado ao MSN? Não, nunca abri LinkedIn também, nunca usei. Nem só pegar, nunca abri LinkedIn. Eu tinha um blog no MySpace de joguinhos online. Não, MySpace eu tinha, só... cara. Eu usava pra pegar umas bandas alternativas, bem loucas, sabe? Aham. Uh-huh. Fotolog, eu tinha muita. Não, Fotolog não. Flogão. Pra isso eu usava na capa do Flogão tinha, velho. Eu sou brasileiro, cara. Flogão. Brasileiro, você é flogão, você. Flogão. Flogão agora virou uma rede social de caminhoneiros. Né? É o melhor caminhoneiro do mundo, cara. Só quem é você na motinha que fica bem caminhoneiro? Vai segurando, moleque. Outra coisa, né? Chips Hacker. O MSN, ele gravava todas as conversas em um arquivo tipo TXT. Sim! Pois é. Cara, sim. quando eu descobri isso, cara... Nossa senhora, que trago que eu fiz. Eu já trolei muito. Uma vez meu colega me passou a senha do e-mail e era mesmo do MSN. Eu abri a senha do MSN e abri com a senha e disponibilizei conversas dele. Tipo assim, trolando aula na cruzagem na aula. Acho que pra terminar, a gente podia levantar a questão. Por que o Orkut acabou e por que a MSN acabou? Porque se você voltar no tempo pra, sei lá, 2008 e falar que eles não iam existir, ninguém ia acreditar. É. Olha, eu acho que é o mundo dos negócios, desse capitalismo aí, desse capitalismo. O que aconteceu foi que o Skype começou a ficar muito popular, a Microsoft comprou o Skype, pronto, a MSN. Agora, o Orkut... Mas não faz sentido, porque a MSN... A ideia fraca do Google de reunir todas as ferramentas dele numa ferramenta que prometia bater o Facebook, a tal do Google Plus. Que até hoje ninguém nem sabe o que é. Aqueles círculos, aquelas cores. E... Eu entrei naquela porra, mas é um lixo. Eu usei também, mas não deu certo. Pra você usar uma rede social, ela tem que ser social, ela tem que ser mainstream. Aí, tipo... É igual o Google Mais, não faz sentido você usar, porque não tem ninguém lá. É tipo uma rede social de ninguém. É tipo sempre o MirxNet, né, velho? É. O MirxNet é uma alternativa boa. Puta merda. São um Facebook laranja, uma véio. Coisa é mais nata renda net. O sistema do Facebook é bem mais legal que o do Google. Eu realmente acho que o que o cara fez no MirxNet foi copiar o source code disponibilizado no Facebook e botar laranja. Mudar a cor pra laranja. Laranja, isso mesmo. Botar o nome da mulher dele, né? É, É. Uma coisa, acho que não sei se todo mundo sabe, o dono do Orkut, que se chama Orkut, o criador, né? Não o dono, o criador. Ele é casado com uma brasileira. Se o Orkut tivesse continuado, nós teríamos o Saverin no Facebook e a mulher do cara no Orkut iria dominar o social. Ô Marcelo, isso que você falou, cara, eu achei muito interessante. E, tipo, inclusive meu pai também é casado com uma brasileira, cara. Eu acho importante pontuar isso, cara. O vô do Guedes é não. Seu pai é o Orkut. Você tinha muito depoimento no Orkut? Que? Velho, eu tinha. Cara, eu não tinha depoimento direito. A galera não gostava de mim. Eu tinha até invasão, velho. Cara, eu não tinha depoimentos e eu era, tipo, tão assim, querendo disfarçar isso, que eu coloquei um assim, falando que eu via e apagava, fraga. Aí, tipo, não, mas é pra scrap, né, velho? Não é pra depoimento, não, né? Não, depoimento. Lê depois recusar. Tinha umas fotos tão ridículas no meu Orkut que eu não sei como que eu deixei aquilo lá. Porque é meu perfil, velho. Meu Deus. Meu perfil era uma foto do Goku, cara. Não, meu perfil, tipo físico, atlético. Isso é verdade. Esse peitinho de engalaçado. Pra encerrar o programa, quem era você no ano 2000 na internet? Nos. A palavra? Não, no ano 2000, cara. No ano 2000. No ano 2000 eu tinha 4 anos, porra. Exatamente. Olha, eu tinha 2 anos. Velho, então, eu tinha 2 anos. Exatamente. Também, quem era você nessa época na internet? Eu era pinball no meu Windows 96. Vai se fuder. Eu era Deus na visão de Nietzsche. Não existia. Nada. Mas eu sabia como um CD funcionava. Uau. Eu jogava um jogo de jato no computador. Não tinha computador. Meu primeiro computador eu ganhei em 2006. Não, eu não tinha computador meu, mas eu jogava pinball no computador de casa. Eu tinha um Pokémon hackeado, era muito escroto. Nossa. Eu jogava. Eu baixava aqueles emulador de Pokémon, emulador de Game Boy. Puta merda. Jogando Pokémon Red, Pokémon Blue, Pokémon Arco-Íris. Não. Pokémon Blue você não jogou, né? Só tem Pokémon Arco-Íris. Sei lá. Essas paradas tudo aí, por isso que eu tô falando várias cores. Tinha muitos Pokémon. Pokémon Arco-Íris. É. Eu comprava todas aquelas porra daquele CD que vinha com a revista e aquelas milhões de jogos. Nossa, velho, eu tentei instalar isso uma vez, deu merda, velho. O computador fudeu umas três vezes por causa disso. Minha mãe não confia em jogo até hoje. As cobras do capeta, tô foda. Eu jogava Coelho Sabido na Nuvem da Alegria na escola. Não! Caralho! Eu jogava Pac-Man, velho. Cara, Coelho Sabido e Rayman, velho. Era foda. Rayman era bacana. Rayman era tipo minha vida, cara. Alguém jogou Expendable? Que eu falo. Expendable. É, eu chamava de Expendable. E outra, é Jazz Jack Rabbit 2. Não. Tinha no cu. Alguém jogou Siphon Filter? Cara, eu curti era Earthworm Jim, cara. Era um coelho verde. Não era? Eu era muito esperto porque eu comprava revista que vinha com um jogo de download gratuito, sabe? Revista com Crossfire. Você podia baixar de graça, né? Nossa, velho. É, então, é melhor ficar por aqui e... Vai melhorar, manda... vai não, melhorar. Vai melhorar ficou com certeza, ruim. Cara. Se... ficou ruim, mas vai ficar pior ainda. Se a gente receber uma cartinha no próximo programa, uma cartinha virtual, a gente continua. A gente bota uma foto do Camari pelado na próxima foto. E se a gente não receber uma cartinha, vocês vão me forçar a usar uma conta fake... que eu criei na época do Orkut ainda, pra poder mandar uma cartinha pra gente continuar esse programa. Eu tô usando meu coraçãozinho todo, dediquei todo pra esse programa. Então, vocês vão querer me ver triste? Vocês vão querer me ver pulando da varanda? Do décimo andar do meu apartamento? Será que esse... do meu prédio, na verdade? Será que esse podcast vai durar mais pro Orkut? Não, será que esse podcast não vale a minha vida? Olha, eu acho que pior que... caiu, menino. Querei. Eu tô com sono. É, e morreu o programa. Eu vou te deletar, te excluir do meu Orkut. Eu vou te bloquear no MSN. Não me mandes mais scraps, nem e-mails, PowerPoint. Me exclui também e adiciona ele. Você ouviu? Pode pizza! Sempre que se você usa a abreviação mesmo, você tem 50% de chance de escrever MSN. Na hora de digitar. É, bacana. 50% de chance. É, isso aqui. Seu dedo foi meio torto, né? Depois, o Marcelo foi ali pra agora, tem 50% de chance de tomar um meteoro na cara ali. É, exatamente. Ou sim ou não. É igual a quem chega lá, você tem 50% de chance. Ou é sim, ou é não. Beleza. Chega na mira, 50%. Falou. O não, você já tem. O não! Você não zoou ou não? Você não zoou ou não? Isso é importante saber. O não, você já tem. Não, então, você já tem, chega lá. Essa é quase da psicologia de... Cara, isso é perfeito, é sério. Não, cara, isso é conselhos capricho. Isso é autoajuda lixo. Não, cara, isso não é conselhos capricho, não, cara. Cara, isso é conselhos Lucas Kelly, cara. Lucas Kelly é maior que o Colírio. Se você não chega, você já tem o não, você não vai ter nada, né? Pois é. Cara, chega, lixo, velho. Essa sociedade é opressora. Bate no arrependimento, menino. Machista. É melhor tomar um não do que não tomar nada. Pois é, morrer, você tem que saber, morrer pra dúvida.